é que dói. Trabalhar em Madureira, viajar a Cantareira e morar em Niterói. Sabendo como é que dói, sabendo mesmo como é que dói. Trabalhar em Madureira, viajar a Cantareira e morar em Niterói. Ei, Cantareira! Ei, Cantareira! Ei, Cantareira, chega bonito, arriba, vamos! Ei, Cantareira! Vou aprender a nadar. Tanto viajar, já tô ficando bambu. Já tô com corpo mole de canseira. Por isso agora resolvi cantar o mambo. Vamos cantar o mambo, Cantareira! Cantareira! Ei, Cantareira! Ei, Cantareira! Ei, Cantareira! É uma bonita rima, vamos! Ei, Cantareira! Vou aprender a nadar! Ei, Cantareira! É uma bonita, vamos! Ei, Cantareira! Arriba. Só vendo como é que dói, só vendo mesmo como é que dói. Trabalhar em Madureira, viajar na Cantareira e morar em Niterói. Só vendo como é que dói, como é que dói. Só vendo mesmo como é que dói.